antenas Vanguarda e Líder FM, programa da Copa Vale. Vanguarda, 34 anos, cada vez mais, a rádio do Vale do Aço. Uma equipe de ponta fazendo o melhor rádio para... Alô, alô, alô, alô, meu amigo e minha amiga do rádio, bom dia, bom dia, bom dia, boa quinta-feira, hoje é sexta-feira não, bebê, hoje é quinta-feira, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo de bom, saúde, sorte, sucesso pra você que tá ligado, tá acordando agora aí, tá acordando? Bom dia! Acorda, mãe de si! Chegamos, chegamos pra mais um encontro, nosso Acorda Vale, Acorda Vale dessa quinta-feira, no oferecimento de Esquina Flores, presente com você em todos os momentos. Eita, atendimento pelo WhatsApp, o 39-8541-8551. Alô, Pernambuco, Bruto, um abraço, viu? Tá ligado aí, Bruto? Salve, salve, Pernambuco, lá do Salve Socorro dos Ocos, meu amigão, comedor de farinha. Fala comigo, Marquinhos Bruto. Dia, dia, Marquinhos. É, opa. Tá muito pra nós aí. Lanchonete Mercearia Luna. Aquele conquistinho todos os dias. Deliciosos bolos, tortas, tudo que encomenda para sua festa. Pão de cachorro quente, bolos, salgados, refris. Ligando 3822-9640. Aqui tem uma boca mais gostosa e com o melhor preço da cidade. Sua mais completa. Avenida Livramento, número 30, Fone 3822-9640. Padaria Lanchonete Mercearia Luna. Muita atenção e Ipatinga e região. Sabem qual é o verdadeiro segredo da felicidade? É o sorriso, minha gente. O mais bonito, o maior e melhor centro odontológico do Vale do Aço. Estruturas de primeiro mundo, profissionais que cuidam de verdade do seu sorriso. E olha, bem menos que você tenha feito isso, venham hoje mesmo fazer o seu tratamento no Centro Odontológico Mais Sorriso, que fica na Avenida 28 de Abril, número 48, Centro. Repetindo, Avenida 28 de Abril, 48, Centro, Ipatinga. Garoto, o aplicativo toca pra cá! O aplicativo de mobilidade urbana que é da gente. É aqui do Vale do Aço. Vai sair, toca pra cá. Tem sempre um motorista perto de você. Vai voltar, toca pra cá. Nossa tarifa é a mais barata do Vale do Aço. Passe agora na Google Play ou na App Store. Saindo, chegando, voltando, partiu. Toca pra cá. 131, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra turma toda. Tá ligado, tá ligado? Fala comigo! Bom dia, bom dia, tá tudo prato. Eu? Gostaria de ouvir a música do Burra de Moglado. Tem que ser pra toda a galera, mas um abraço pra vocês da rádio aí. Um abraço, uma ótima quinta-feira. Alô! Uma história eu vou contar do que aconteceu comigo no estado do Paraná. Fui nascido e fui criado no meio desse sertão.